Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o irmão do Gian, mas do Giovanni, o Arnaldo Moraes. A Faculdade da Música apresenta a grande professora, a grande mestre, Ângela Maria. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração, oração belíssima, a oração do amor. E a dica de hoje, o mel, um alimento perfeito. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e Roberta Miranda vão cantar uma música muito bonita. E ela... E a lorota boa de hoje, vai confiar em mulher, vai. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender a Ismália Souza Santos de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, que foi no fundo do baú e pediu a música do Duo Glacial. A sugestão do Beijar, música nova de Wilson e Soraya. Eu começo trazendo aí a dupla número um do Brasil, Milionário e José Rico, Homens. Que não tem amor. Se tenho marcas no rosto, em minha mente muito mais. Amar quanto eu amei, neste mundo nunca mais. Amar a uma fêmea que não tem amor. Não façam como eu fiz, sejam como hoje sou. Não se entreguem de corpo e alma a uma fêmea que não tem amor. Milionário José Rico, homens para Ana Maria Oliveira, de Poxoréu, no Mato Grosso. Ela que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Ana, um beijão para você. Seja muito bem-vinda. Eu vou trazer o padre Antônio Maria com a participação de Guilherme Santiago. Pegadas na areia. Os caminhos de Nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus. E olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. Nos caminhos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus. E olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. E aí ele falou: falou o quê? Não entendo, meu Senhor. Eu vou pro chão, nos caminhos mais difíceis eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu. Respondeu o quê? Os passos é que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Padre Antônio Maria e Guilherme Santiago, Pegadas na Areia. Pro doutor Davi Frota, advogado aqui de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Doutor Davi, seja muito bem-vindo. Esses dois aqui são cada um melhor do que o outro, né? Aguinaldo Timóteo Fagner, Ressurreição. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Todo amor quando acaba deixa no leito uma febre, deixa no peito a sangria que nada pode estancar. Nem outro amor passageiro, nem a viagem mais longa, nem um carinho ligeiro, nem as conversas de bar. Mas se o amor não é morto ou esquecido, pode estar só escondido no mar de ressentimentos. Pra renascer, brilho de uma esperança, na rede de uma lembrança, feito estrela do mar. Nem outro amor passageiro, nem a viagem mais longa, nem um carinho ligeiro, nem as conversas de bar. Mas se o amor não é morto ou esquecido, pode estar só escondido no mar de ressentimentos. Pra renascer, brilho de uma esperança, na rede de uma lembrança, feito estrela do mar. Pra renascer, brilho de uma esperança, na rede de uma lembrança, feito estrela do mar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Essa aqui veio do baú do professor Júlio César Rezende, é uma raridade. Aguinaldo Timóteo Fagner, Ressurreição. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, você que é produtor de eventos de qualquer lugar do Brasil, anote aí o telefone da RBM Música, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. A RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos especializada em gravar discos, lançar artistas e também especializada em intermediar show de artistas, né? Há 32 anos atrás, ela lançou Chico Rei Paraná, que hoje faz parte do nosso cast, né? É uma das duplas mais requisitadas e mais queridas do Brasil. Você ligando 61 99 81 3601, você contrata o Chico Rei Paraná, a Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Anote o telefone, 61 99 81 3601. Você pode pedir um orçamento sem compromisso pelo nosso e-mail rbmmusica@gmail.com. A Valdinez Lima, lá da Bahia, de Lagoa Real, na Bahia, ela curte o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Cleiton, eu queria que você passasse para mim essa música que eu ofereço para todos os ouvintes que curtem o seu programa, que é muito bom, é bom demais. Valdinez Lima, Lagoa Real, Bahia. Valdinez, um grande beijo para você, um abraço aos meus amigos da Portal FM e a todos os ouvintes. Você pediu e eu vou trazer. O sucesso do momento, Eduardo Costa, Os 10 Mandamentos do Amor. Os 10 Mandamentos do Amor, para conquistar uma mulher,

parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade, é tristeza de verdade, o coração nunca aguenta. Beira de mato, luz de vela, fim do mundo, parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade, é tristeza de verdade, o coração nunca aguenta. Os seus cabelos nessa cama pareciam cobertor de lamacia, perfumado de maçã. Todo beijo era outro beijo que eu queria, no seu colo adormecia, sem pensar no amanhã. Beira de mato, luz de bela, fim do mundo, parece que a luz da lua nunca mais vai me encontrar. Cheio de sono, adormeço de saudade, é tristeza de verdade, o coração nunca aguenta. Cleiton Aguiar, cantor do Renato Castelo e do Gulliver Leão, Beira de Mato, para o José Ricardo da Encanto FM de Parnaíba, lá no Piauí. É o Boneco que está sempre ligadinho, curtindo o nosso programa. Boneco, um abração para você, um abração para todo mundo aí do estado do Piauí. A sugestão do Beijar, Wilson e Soraya, para deixar saudade. Pra te ver sorrir e te fazer feliz, pra não te perder. Só Deus sabe quanta coisa fui capaz. Pra te ter aqui comigo e pra ser sua paixão, pra ficar gravado no seu corpo, alma e coração, pra deixar saudade. Deixar saudade no seu coração. Dei tudo de mim só pra te ver sorrir e te fazer feliz, pra não te perder. Só Deus sabe quanta coisa fui capaz. Pra te ter aqui comigo e pra ser sua paixão, pra ficar gravado no seu corpo, alma e coração, pra deixar saudade. Tem que amar como eu amei, tem que se entregar, tem que acreditar, de olhos fechados como acreditei. Minha liberdade entreguei em suas mãos, apaixonei pra deixar saudade no seu coração. Pra deixar saudade, tem que amar como eu amei, tem que se entregar, tem que acreditar, de olhos fechados como acreditei. Acreditei, minha liberdade entreguei em suas mãos, me reinventei e me apaixonei pra deixar saudade no seu coração, no seu coração. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Wilson e Soraya para deixar a saudade. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado no estado de Minas Gerais, que é a especialidade do Flavinho, é só você ligar 61 99 81 3601. Você vai contratar um dos mais experientes divulgadores do Brasil. Ele está neste trecho aí há mais de 30 anos e com certeza vai tornar você um artista conhecido. 61 99 81 3601. No próximo bloco, Douglas Cial, Gustavo Lima e o cantor Lázaro. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu estou recebendo um e-mail da Ismália Souza Santos de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Cleiton, eu via você desde o tempo da Rádio Nacional da Amazônia. Eu morava no interior do estado do Pará e não perdi o seu programa, que era aos sábados na Rádio Nacional. Eu agora te descobri, estou morando no interior de São Paulo já há muitos anos, aqui em Guaratinguetá. Descobri o seu programa na internet e não perco nenhum dia. E eu queria que você tocasse para mim uma música que faz parte da história da minha vida. Ela não diz o que é, mas deve ter sido importante, porque eu vou trazer na trilha sonora da vida de Ismália Souza Santos de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, Douglas Cial, o estudante e o lixeiro. Caminho da escola, parou quando ouviu uma discussão, onde um lixeiro era humilhado com palavras tristes de baixo calão. Porque o pobre homem ao coletar o lixo, respingo sujeira sobre o carrão. O dono do carro, bruto e desumano, estava ameaçando o pobre ancião. O estudante, tirando a sacola, os livros da escola colocou no chão. Com ar de bravura e mãos na cintura, chegou no pedaço e encontrou a questão. E já foi dizendo ao dono do carro: cadê seu amor pelo seu irmão? Pare de ameaças, fique por aí, já falou demais sem muita razão. Quando o dia nasce, ele aparece com a roupa suja de lixo do chão. Porém sua alma é linda e pura, nesta vida dura ele ganhou pão. Agora você é bem diferente, nem parece gente, nem tem coração. E a sua alma deve ser imunda, pior que a sujeira que está no latão. O dono do carro se viu sem saída, e louco da vida virou valentão. O estudante, tirando a camisa, disse: você precisa de outra lição. O almofadinha se viu enrolado, todo desarmado diante de um leão. Sem dizer mais nada, entrou no seu carro e em disparada virou quarteirão. O velho chorando abraçou o estudante, não tenho palavras agradecer, porém gostaria que então me dissesse onde é que tu moras e quem é você. Se o senhor não sabe, estou estudando, dentro de alguns meses já serei doutor. Mas quando pequeno eu perdi meus pais, numa casa pobre encontrei calor. E lá fui crescendo, estudando e aprendendo, gozando e sofrendo, mas com muito amor. E trago no peito a vontade louca de dar o conforto a quem me criou. Agora estou indo e perdendo hora, mas lhe digo ainda, caro companheiro, eu serei doutor, com orgulho eu digo. Sou filho adotivo de um velho lixeiro. Na trilha sonora da vida da Ismália Souza Santos, eu trouxe aí o Du Glacial, o Estudante e o Lixeiro. Eu confesso para vocês que eu não conhecia essa música. Pedi para o meu consultor de coisas antigas, né, o professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas, e o Julinho só não acha música que ainda não foi gravada, porque se gravou, ele escravou um chiacha, né? E aí eu pude atender o pedido da Ismália. E se você tiver uma música que recorda algum pedaço importante da sua vida, uma música que marcou a sua vida, você pode pedir que a gente vai atender o seu pedido aqui, tá bom? O sucesso do momento, Gustavo Lima, do Outro Lado da Moeda. Eu não aguento mais. Se for pra ser assim, Deus sabe o que faz. Assuma que me ama ou me deixa em paz. E eu me viro mesmo longe de você. Eu não aguento mais. Chega de me agredir no meio da conversa. Se você não fala, tanto me interessa. Do outro lado da moeda, tanto faz. Se é pra calar a paixão, precisamos decidir se é eu ou se é você. Se esse amor for em um de nós vai conhecer o que é perder. Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pede perdão por caridade. Dizer que só tudo é pior. E quem bateu não teve dor. É grande o peso da saudade. Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega para. Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar: quebrei a cara. Precisamos decidir se é eu ou se é você. Se esse amor for em vão, um de nós vai conhecer o que é perder. Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pede perdão por caridade. É que só tudo é pior. E quem bateu não teve dor. É grande o peso da saudade. Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar: quebrei a cara. Eu quebrei, quebrei, quebrei a cara. Gustavo Lima, do Ivan Medeiros, do Outro Lado da Moeda, para Eliana Ribeiro, lá de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Cleiton, eu quero te falar que eu tenho uma irmã que ela é deficiente, ela não anda e nem fala, mas é tua fã, só vai dormir quando termina o teu programa e ela chora quando o rádio está desligado. O nome dela é Dayana, manda um beijo para ela de vez em quando, desde já te agradeço. Eliana, um grande beijo para você. Minha amiga Dayana, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho que você tem de gostar de ouvir o nosso programa, viu? Um grande beijo para você e quando eu for aí a Livramento de Nossa Senhora, vou aí na sua casa te dar um beijo, viu? Eliana, dê um abraço em todo mundo por mim aí e um grande abraço aos amigos da Portal FM. Eu vou atender o pedido agora da Jane Antunes. Cleiton, eu sou de Abadiânia, no estado de Goiás. Adoro ouvir o seu programa pela Capivari FM, eu e toda a minha família. Percebemos que é uma pessoa muito alegre, extrovertida, uma pessoa muito abençoada por Deus. Amém. Porque é assim que sentimos quando ouvimos o seu programa. Eu te peço gentilmente que ao ler esta mensagem, aceite de coração em meu nome e em nome de toda a minha família, principalmente em nome da minha mãe, que adora o seu programa. Gostaria de fazer um pedido, que você passasse essa música e que Deus e Nossa Senhora Aparecida te abençoe. A minha mãe Azinha, meu pai Manuel, minha filha Lorena, Manuela, minha irmã Vitória e meu irmão Henrique. Todos aqui te amamos e todos aqui adoramos o seu sorriso, suas gargalhadas e continue sorrindo. A minha amiga, minha ouvinte Jane Antunes de Abadiânia, no estado de Goiás. Ô Jane, um grande beijo para você, viu? Muito obrigado aí pelo carinho. E um abração para o João de Deus, lá de Abadiânia, estive recentemente com ele lá, né, e fui super bem recebido para ele. A Jane pediu, eu vou trazer. O cantor Lázaro, A Minha Vida é do Mestre. Entrei no mar afora. O Lázaro cantou Minha Vida é do Mestre. No próximo bloco eu tenho uma dica para você. O mel é um alimento perfeito. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Lá em Cidelândia, no estado do Maranhão, o nosso programa vai ao ar pela Babaçu FM 87,9. O nosso programa, Babaçu é uma rádio nova, tem 6 meses só que está no ar. E o nosso programa estava passando lá no domingo, às 13 horas. Mas o Ideobland fez contato comigo, inclusive para participar do nosso Facebook, e ele estava me dizendo que me contou essa história. E aí nós conversamos, e na segunda-feira da semana passada, o nosso programa estreou todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, e no domingo continua repetindo o programa de sexta-feira. E na segunda-feira passada eu participei do show do Braz, né? Do programa do diretor Elivan Braz. Conversamos longamente no programa, tudo, lembramos o tempo que eu estive lá em Cidelândia, quando eu fui levado lá pelo saudoso Davi Alves Silva, deputado federal. Eu fui fazer um show lá há muitos anos, deve ter uns 20 anos isso, lá em Cidelândia, do estado do Maranhão, né? Cidelândia é uma cidade que hoje, segundo o IBGE, tem 14 mil habitantes, num território de 1.464 quilômetros quadrados. Quem nasce em Cidelândia é cidelandense. É uma cidade jovem, foi fundada em 10 de novembro de 1994, tem, portanto, 20 anos. O prefeito Neto Teixeira, que foi eleito, ele faleceu, vítima de câncer de pele, e o atual prefeito, o vice-prefeito, assumiu, o Ivan Tunes, né? O município de Cidelândia divide com Vila Nova, Açailândia e Imperatriz. Eu quero mandar um abraço muito grande, né, para o Elivan Braz, para o Ideobland, a turma toda lá da Babaçu FM, e principalmente aquelas pessoas que estão ouvindo o nosso programa e, segundo eles me disseram, com grande sucesso, agora vão ter a oportunidade de me ouvir todos os dias, recuperando aqueles laços que tinham sido rompidos depois que nós saímos da Rádio Nacional, né? Um grande abraço para todos os amigos de Cidelândia, no estado do Maranhão. A dica de hoje é uma dica de alimentação. Mel, o alimento perfeito. O mel é um açúcar de altíssimo teor nutritivo e, ao contrário de todos os demais açúcares e carboidratos, praticamente não interfere de forma nociva nos limites de insulina do organismo. É a única substância orgânica que nunca se deteriora. O mel, ele nunca estraga. Por exemplo, uma porção de mel devidamente acondicionada pode durar milhares ou milhões de anos sem que nenhuma das suas características físicas e nutricionais se perca. E outra coisa, ao contrário do que as pessoas pensam, a cristalização do mel é normal. O pessoal fala, o mel que cristaliza é que tem açúcar. Não, o mel cristaliza, mas isso não altera as suas propriedades, viu? E outra coisa, o mel seria a solução contra bactérias resistentes a antibióticos, aponta um estudo feito pela Universidade Salve Regina, nos Estados Unidos, demonstrando que esse fluido açucarado pode ajudar a combater infecções em diversos níveis. Os cientistas viram que o produto das abelhas possui um arsenal de substâncias capazes de acabar com células bacterianas. E o poder do mel não para por aí. Estudiosos americanos perceberam que ele também teria a capacidade de impedir a formação de colônias de bactérias, né? Que é um recurso desenvolvido pelas bactérias a fim de dificultar o ataque do sistema imune ou de antibióticos. De acordo com os autores da investigação, essa eficácia se deve à alta presença de compostos antioxidantes, como os flavonoides. Segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos, o uso indiscriminado de antibiótico é um problema sério, já que expõe os pacientes a reações alérgicas e complicações como diarreias, que podem inclusive levar à morte. Para complicar, a prescrição muitas vezes desnecessária desses medicamentos, ou até a autoaplicação, a automedicação, faz com que os micro-organismos que eles devem combater se adaptem ao seu mecanismo de ação e o antibiótico deixa de fazer efeito, né? Por isso, especialistas sugerem que os médicos recorram a outros tipos de terapia que também possam viabilizar a cura da infecção. Quem sabe o mel não seja, no futuro, esta alternativa que os médicos estão buscando, né?

olhar nos olhos seus, nos olhos, nos olhos seus. Saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer. Perdoa se é. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos cantou com a Roberta Miranda, De Tanto Amor, para Tatiele Mendes, a Tati lá de São Francisco, nas Minas Gerais, ela que curte o nosso programa pela Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos e da Dona Conceição. Tatiele, Tati, um beijão para você, seja muito bem-vinda ao perfil número 2 do Cleiton Aguiar aqui do Facebook, tá bom? A lorota boa, vai confiar em mulher, vai! Um homem e uma mulher se envolveram, cada um num carro, se envolveram num acidente e amassou demais os carros, né? Praticamente destruíram, mas por sorte nenhum dos dois foi ferido. Depois que eles conseguiram sair do que restou dos carros, a mulher disse: olha, você é um homem e eu uma mulher, e nós saímos ilesos de um acidente desses. Só pode ser um sinal de Deus. Ele está nos dando uma oportunidade para nos conhecermos e ficarmos em paz para o resto da vida. O homem ficou entusiasmado porque a mulher era uma bonitona, né, grandona, criada na moranga, das coxas grossas e tal, né? E ele falou assim: concordo, isso deve ser um sinal divino, já preparando o chaveco, né? A mulher falou assim: olha, mas aconteceu outro milagre. O meu carro acabou, mas tem uma garrafa de uísque aqui que não quebrou, deve ser outro sinal. Vamos beber e vamos comemorar essa sorte. E ela entregou a garrafa para o homem, ele concordou, abriu a garrafa, não tinha copo. Ele tomou alguns goles diretamente no gargalo e devolveu para a mulher. Ela pegou, colocou a tampa de volta e ficou segurando na mão. Daí a pouquinho, ela entregou de novo para o homem. Ele não entendeu bem não, mas deu mais uma golada e falou para ela: escuta, você não vai tomar? Ela falou: não, eu agora vou esperar a polícia chegar com o bafômetro. Se lascou, foi todinho, né? Como diria o compadre Walsh, sabe de nada, inocente. Se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar para mim, pode mandar no nosso e-mail, programa cleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Diana Meirelles, lá nas Minas Gerais, a Iane Campos, também lá em Minas Gerais, minha conterrânea, a Neire Dias, a minha amiga Yurika Werneck, Yasmin Machado, Martinha Bonatti, Cris Silva, Raquel Maier, Gilvan Alves e a Gobi Hataki, Antônia Oliveira, Regina Cardoso, o meu querido amigo, grande comunicador da Rádio Band AM de Brasília, o Juarez Vieira, a Tereza Souza, Elia Rizia, Amanda Morato, Rodrigo Matos, Yara Bela e Maria Carvalho. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Desejo a todos muita paz, muita luz e principalmente, minha gente, muita saúde. A saúde é fundamental, nós não valemos é nada, né? Se a gente não tiver com saúde, a gente não vale é nada. Então vamos pedir a Deus que abençoe a todos nós com muita saúde. Eu vou aqui à página do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na página 59. O mundo está precisando demais dessa oração, mas demais da conta. A gente tem visto cada absurdos que parece que nós estamos no fim dos tempos mesmo, viu? Eu não sei se é porque as coisas aconteciam e a gente não ficava sabendo, e agora com essa história de internet, que todo mundo virou repórter, todo mundo tem uma câmera fotográfica no seu telefone celular, e hoje tem mais telefone celular do que gente no Brasil, você sabia disso? Que tem mais telefone celular do que habitantes no Brasil. Então todo mundo virou repórter. Eu não sei se é isso, mas toda hora uma bagaceira na televisão, a namorada larga o namorado, o cara mata a mulher, tortura, arrebenta, filho matando pai matando filho, marido matando mulher matando marido, irmão matando irmão. Olha, os bandidos cada vez mais cruéis, o trem tá feio. O mundo tá precisando de amor e é por isso que eu vou trazer a oração do amor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, dá-me a esperança para vencer todas as minhas ilusões. Planta em meu coração a sementeira do amor. Faz-me esquecer o mal e não provocar a dor. Faz de mim um homem justo. Ajuda-me a ser fiel às minhas palavras e aos meus sentimentos. Senhor, faz de mim um homem em todos os momentos, que eu nunca me envergonhe dos meus atos e nem dos meus pensamentos. Que eu tenha um espírito pacífico, que seja constante e verdadeiro. Senhor, transforma os meus rivais em companheiros, os meus amigos em entes queridos. Não me deixeis nunca ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Faz da justiça o meu forte, faz-me feliz até a morte. Senhor, dá-me o dom de saber perdoar. Afasta de mim o desejo de vingança. Ilumina os meus olhos para que eu veja os defeitos de minha alma e coloque sobre eles uma venda, para que eu não comente as imperfeições alheias. Senhor, leva de mim a tristeza e não a entregues a mais ninguém. Enche o meu coração com a divina fé. Ensina-me a ser sinceramente humilde para sempre louvar o teu nome. Arranca de mim o orgulho e a vaidade. Deus Pai, faz de mim um ser repleto de amor e de caridade. Amém. Eu não me canso de fazer essa oração, né? Oração do amor, que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Ela deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira. Minha amiga Márcia Ferreira, toque de Deus. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. De Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus. Para o cruzeirense Fernando Moraes, aqui de Brasília, ele nasceu em Carmo do Paranaíba, mora em Brasília, e o único defeito dele é que é cruzeirense, mas é gente boa. Fernando, um abração para você, ele está chegando para fazer parte do Facebook do perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, atendendo o meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, ele que não perde o nosso programa pela emissora local, e ele está sempre ligando. Ele é o xerife verde, o homem que planta jardins, todo tipo de árvore, lá em Conceição do Araguaia, né? E ele está sempre ligadinho no programa, me dando as novidades, e ele gosta demais da coisa. Ele disse que agora está plantando jequitibá na cidade toda, né? Olinto, um abração para você, parabéns por esse trabalho, viu? Meus parabéns, e que você continue aí embelezando essa que já é uma bela cidade de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Você pediu e eu vou trazer. Relembrando Goiás, Belmonte e Amaraí, saudade de minha terra. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o galo berrando, sabiá cantando no jiquitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquela festança, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiás, Belmonte e Amaraí, saudade de minha terra, que o Olindo pediu para oferecer para Dona Preta, que é a esposa do Mauro. O Mauro é assessor do prefeito lá de Conceição, e a Dona Preta não perde o nosso programa de jeito nenhum. Dona Preta, muito obrigado pela audiência, um abração no Mauro e um abração no prefeito aí de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Antes de lutar pelo que você quer, aprenda a valorizar o que você tem. Isso é de uma sabedoria. Antes de lutar pelo que você quer, aprenda a valorizar o que você tem. Eu sempre digo o seguinte: quem não saboreia as suas conquistas, não merece tê-las conquistado, né? A gente tem que conquistar as coisas, saborear antes de partir para a próxima, né? Por falar nisso, no próximo bloco eu vou trazer na discoteca do Cleitão o cantor Arnaldo Moraes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, às 23 horas. Se na sua cidade não tiver ainda um canal local da Rede Brasil de Televisão, você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas antenas parabólicas e pelo site rbtv.com.br em tempo real, um programa de entrevista sempre com histórias muito interessantes, toda terça-feira às 23 horas, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de Televisão para o Brasil e o mundo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Arnaldo Moraes. É só olhar nos meus olhos. Chego em casa, corro logo pros seus braços. Corpo queimando de tanta falta de você. De repente você vem ao meu encontro. É tanto querer. Mata meu desejo, sua boca em minha boca. Tua mão a me tocar, teu corpo em mim me faz enlouquecer. Você vem, se deita em mim, me faz de travesseiro. O que é que eu vou fazer? Nossa história foi traçada. Somos dois um só destino. Somos dois embriagados de prazer. Basta você me tocar, eu me sinto um menino. Tão carente e dependente de você. Somos dois embriagados de prazer. Basta você me tocar, eu me sinto um menino. Tão carente e dependente de você. E se olhar nos meus olhos, a discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Arnaldo Moraes, é só olhar nos meus olhos. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Esse menino Arnaldo Moraes Ele é irmão do Jean e Giovanni. Vocês podem ver que ele tem uma voz parecida com a voz do Jean, né? Aquela voz grossa. E tá, ele já formou uma dupla também. E agora está tentando a carreira solo. E nós estamos mostrando aqui na discoteca do Cleitão. Atenção, meninos! Atenção, meninos! A turma aí do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque hoje vocês vão ter uma aula especial. Eu vou trazer uma grande professora, uma grande mestre. A Faculdade da Música apresenta Ângela Maria Cinderela. Chegue de onde chegar. Aquele amor que sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier. Chegue de onde chegar. Encontrará a Cinderela de beijo mais puro, de amor pra lhe dar. Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar. De onde chegar. Aquele amor que sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier. Chegue de onde chegar. Encontrará a Cinderela de beijo mais puro, de amor pra lhe dar. Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar. Encantado vai chegar. A Faculdade da Música apresentou a grande mestre Ângela Maria, um dos seus maiores sucessos, Cinderela. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Ela é bonitinha demais da conta. Paula Fernandes, com a participação de Vitor Chaves, Além da Vida. Sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar. Um grande amor então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas esse amor